Como mencionei no início da nossa conversa, quero enfatizar que o protocolo Florescer na Menopausa, que dediquei anos da minha vida para criar, está disponível gratuitamente para você.